Equador, bom dia, Gol 649, Renda Índia. 49, bom dia. Altímetro 1020, desce para 4 mil pés, direto em posição pelo, Gol 649. 4 mil pés, direto pelo, Gol 649. Oi, Salvador, bom dia, Oceaner 6225, próximo ao contato, esperando no zero, pronto. Oceaner 6225, autorizado a linhagem, colapso no zero, vento 180 graus, 109. A linha decolada no zero, 6225, Oceaner. Bom, 963, passa 190, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, bom 963. Recife 251, bom 963, obrigado, bom dia. Sim. 9, 4 horas e 52, Alzheimer Brasília. Você já vê? 159. Sente autorizado, tem um ponto de esperada 1-0. E lá chama a torre 118-95, TAM 3153. Sol Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa, Yankee November. Alfa, Juliette, November. Bom dia, confirmando, é seu Alfa Yank November. Alfa Yank November pede autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, ponte número 3. Autorizado, Alfa Yank November, chame no térmico. Afirmativa, autorizado, chamar no térmico. Bolas 4-2, chama o controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, 6-2-5, bom dia. Bom dia, contato radar na decolagem, após 2 mil pés, curva direita, direto, posição elétrica. Após 2 mil pés, direita, na proa de elétrica, 6225. 225. Bom, no 865, passa 170, chama centro, Recife, frequência 135, 5, decimal 3. Bom, 1353, bom, no 865, bom dia. Torre Salvador, bom dia. TAM 3153, está pronto no ponto de espera da 10. TAM 3153, autorizado o ingresso, alinhar e decolar. Pistão 10, vento 1, 80 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar, pistão 10, TAM 3153. A 3153 decola 48, chama o controle 120, decimal 8. 1208, tá? 3153, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá? 3153. 3153, bom dia, contato no radar na decolagem, sobe para 380, direto posição Leda. Direto Leda, subindo para o 380, tá? 3153. EBS está entrando no embate principal. Fazer o Alfa em novembro, sim. 6225, passa 190, chama Recife, frequência 135, decimal 3, 6225. Confirma a frequência, 135, decimal 3? Termo. Tem 1353 ou 6225, bom dia. Bom dia. Ambiente, hotel autorizado em reboque, chame o término. Formarei no termo, exato. Chama estabilizado. Positivo pelo 12 no pé, essa parte estabilizada. Não é quanto mais. Ali, Salvador, Oceanair 6225 de volta. Seria uma frequência secundária no, para o centro Brasília? É para o centro Brasília, o controle de Salvador te conhece. Para o centro Recife, a alternada é 128, decimal 8. 1288, grata, 6225. Ah. Salvador, azul alto, negócio, está aqui principal, pessoal, pode ser. Obrigado, bom dia. Azul Alfa, em novembro, gente. Passe a nível de voo 140, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1. Chama Recife 251, TAM 3153, bom dia. Bom dia. LS, Gol 1649. C49, passou Duna, completa LS, chama agora a torre 1895, bom dia. 1895, boa. Foi Salvador, bom dia, Gol 1649. No 649, autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, 1 da manhã. Vive pouso no 0, Gol 649. Salvador, muito bom dia. Azul 5003 para Juliette. Azul 5003, com a cópia. Acerto, prossiga. Azul 5003, autorizado para o Guarulhos, nível 340, via perdão 10. Responder 5557, o controle 120, decimal 8. Recorda pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, morte vaga. Autorizado para Guarulhos, nível 340, via Pesou 10557 a transponder, 1208 vai ser o controle do qual dono 0, curva direita, saída da El, Leda e Mótiva, o azul 5003. Azul 5003, correto e pronto. Até lá. Tango e Yankee Hotel, finalizou o reboque? Eu, Tango e Yankee Hotel, informo o tempo do reboque na posição 10, bate principal. Tango e Yankee Hotel, ciente. Graças a Deus. Solo, Gol do BR-49. Afirmo, solo 59, táxi direita, 1219, chão. 219. Solo, Salvador, Gol no BR-49. Gol no BR-49, táxi autorizado. Táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612. Muito bom dia, tá 3517, posição 2, quando possível, Brasília 360. 3517, autorizado Brasília, nível 360, Alfeiro Zulu 17, decolada pista 10, primeira curva direita, saída arbora, transição elefa, controle Salvador 208, transpondo 5007. Brasília 360, decolada 10, curva direita, arbor, elefa, Alfeiro Zulu 17. 1208, transponder 5007, 3517. 3517, controlamento correto, sempre pronto. Solo Salvador, bom dia, o Golfo, Golfo Bravo. Confirme quem chamou o Paulo. Confirme, Paulo. Salvador, bom dia, o Golfo Golfo Bravo, solicitando o reboque, pátio 3, para o pátio 1, posição 5. Confirma que chama a cópia. É o Golfo Golfo Bravo, solicitando o reboque. Pátio 3, para o pátio 1, na posição 5. Golfo Golfo Bravo, pátio 3, posição 05, autorizado, chame o interno. Ok, ciente, obrigado. Informação Juliette, autorizado 3 a 9 0 para Piano, Piano, Piano. Informação Juliette, autorizado 3 a 9 0 para Piano, Piano, Piano. Informação Juliette, autorizado 3 a 9 0 para Piano, Piano, Piano. Informação Juliette, autorizado 3 a 9 0 para Piano, Piano, Piano. Informação Juliette, autorizado 3 a 9 0 para Piano, Piano, Piano. Então, nova visita, protegimento correto, chame pronto. Sola, Azul 5003, pushback, acionamento, 01. Azul 5003, porta 1, autorizado chamar táxi. Autorizado chamar táxi, Azul 5003. Estou na escuta do Papa Tango Mike XR Golf. Golf, Golf Bravo, Montal. Montal. Bom dia, o Papa Tango Mike XR Golf solicita autorização de reboque da posição remota 14 do pátio 1 para o pátio 1, eixo número 9. Papa Tango Mike XR Golf correto, chame. Pronto. Oi, Jânio. Chame no TL no reboque. Sim, iniciarei o reboque e na sequência informarei o TL. Graças. Que hora vai beber, tá na escuta? Você não vai beber, tá solo? O frio pátio se encontra, e o problema? Ah, vai... Como que eu vou beber, tá? Cliente, cumprindo para a torre, 1995, para o tarde. Táxi Azul 5003, 1144 e 40, Ribeirão Preto. Azul 5003, autorizado táxi à direita, via táxi Índia, ponto de espera, dona 0, chame torre, 1185, ajuste de altímetro, 0020. 0020, para a direita, vai na Índia, chama a torre, 10895, Azul 5003. É 3517, eu posso passagem da Embraer, aí aguarda, puxa, vem que autorizado, chame táxi. Passa Azul autorizado, até 3517. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 5003, quanto será a próxima? Azul 5003, autorizado alinhar, decolar pistão 0, vento 1-8-0, damos 1-0-9. Autorizado alinhar e decolado no 0, Azul 5003. Sierra 90 Vito, autorizado acionamento, chame táxi. Confio o problema? Tá com 08. Sente. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 9759, autorização Guarulhos, sente da informação Juliette. Voo 9759, autorizado Guarulhos, nível 360, via perdão 10. Qual zona 0, curva direita da Euleda Mótima. Controle Salvador 908, transponder 5017. Autorizado Guarulhos, nível 360, na perdão 10, decola pista 10, curva direita da Euleda Mótima. Controle 1208, transponder 5017, é o voo 9759. 759, correu, chame pronto. Bora. Mike, que você ligou, finalizou o reboque? Positivo, finalizado o reboque no King de número 9. Sente. Azul 5003, decola aos 17, chama o controle 120 nesse momento. 1208, Azul 5003. Com 169, Guarulhos 0355. Doutora 517, táxi à direita via táxi à Índia, ponto de César no 0, chame torre 11895, ajuste altímetro no 020. Via Índia, ponto de César 395, ajustado no 020, 03597. 577, sobe a 340 via saída da El, no azul 5003. Autorizado o táxi, chama para ingresso para o pistão 7, Vitor. Salvador, muito bom dia, 3597, ponto de espera pronto. 3517 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 10 mais. Shani, decola pista 10, 3517. Ingresso, reporte alinhado pronto, pista no 7. Está alinhado pronto no 7, Sierra Nevada Vista. Pode fazer aí o 180 então na interseção daquilo com a Lima e chame para reingresso na pista então. É, se vai, se você tiver 180 e chamará para reingresso na pista, Sierra Nevada Vista. Decola os 2-1 no controle 120 acima 8. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia. 3517. 3517, contato radar na decolagem. Submantém a nível de voo 360 via saída árvore. Ok, 360 via árvore. 3517. O Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo, tá? Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo, aciona identificação, desça nível de voo 050 via chegada mão. 050 para chegada mão, Whisky Oscar Bravo. Autorizado, reporte alinhado e pronto. Será, salvada vista. Comodoro, autorizaria a proa de elefa para o TAN 3517. TAN 3517, autorizado, vá na proa de elefa. Autorizado, elefa, TAN 3517, obrigado. Bom dia, o Alfa Yankee Golf. Sou filho que chamou? Bom dia, senhora, Alfa Yankee Golf. Prossiga. Bom dia, Alfa Yankee Golf, está no pátio 3. Posição 2 Lima, solicita reboque para o gate 1 do pátio principal. Para? Para o pátio, para o gate 1 do pátio principal. Autorizado, Frank Golf, chamando o término. Afirmativo, chamada Frank Golf. O meu Alfa Juliette Romeo Ilhéus, por favor. Afirmativo, adiante. Autorizado, Ilhéus, 065, Golf, hoje, 065 direto. Decola da pista 197, primeira curva direita, corredor axé, restrito, 1 mil pés até o farol da barra. Contrato Salvador, 1208, transporte 5006. Confirme nível e restrição e transponder, Alfa Juliette Romeo. 5020, controle 120 decimal 8, VOB e PAD. Alfa Juliette Romeu, correto. Alfa Juliette Romeu, seu nome está, Torre 198, sinal 95. Alfa Juliette Romeu, para acionar e taxar. Juliette Romeu, taxa livre, champanhe, verso, pistão 7. Alfa Salvador, a bordo 649. Evito, decola os 2000, curva esquerda na saída a Momo, chama o controle 120 decimal 8. Programa 208, Serra Nova da Vida. Autorizado Porto Seguro, nível 360, Peruísque 50, decola da pista 10, primeira curva direita, da EL, Leda, Bidev. Controle Salvador 1208, transponder 5021. Troque 208. Direito contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 310 via saída Momo. 310 via saída Momo, Serra na Vanda Vida. Serra Nova Andevito, vai na proa de Cogbo. Proa de Cogbo, Serra Nova Andevito. A porra, meu uísque, eu fico bravo, vou na proa de Duna. Papa de Duna ou Papa Romeu de Sérgio Cabral? 2704. Sofia? Afirma. Azul 2704, Salvador Recife 350, via Pêssego 17, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5020, transponder. Autorizado Recife, nível 350, Aperzulo 17, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 o controle e o transponder 5020. 5020, copia? 5020, transponder. Espera o senhor do pushback no momento. Vai. Que eu ia ficar bravo, informo que a proa ideal para a Duna é a 128. Informo que eu recebo sua proa a 120. Aliás, eu ia colar a Alfa Juliette Romeo, vento 180 graus, 129. Valeu. Papa Romeu, que eu fica bravo, desça 4 mil pés, ajustado no 020. Para 4 mil, ajustado 1 no 020, o Esquio fica bravo. Salvador, gol 1759 para pushback acionamento, posição 7. O 7 está autorizado, chama do táxi. Chamada táxi, gol 1759. Juliette Romeu, decola os 3-1, estamos controlando 2-0 e 1-8. Romeu. No localizador. Controle, muito bom dia. Papá Romeu, Alfa, Juliette Romeu. Salve, MS-0, reportarei no localizador. Papá Romeu, Alfa, Juliette Romeu, mantém um no meu pé, corredor a sério. Alfa, Juliette Romeu. Duas do Alfa Yankee Golf, finalizando o reboque para o Gate 1. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Voo 759, segue táxi via Engenho Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torre 1, 1895, QNH 1-0-2-0. Engenho Alfa, ponto de espera da 1-0-2-8-9-5, 1020, chegou no 759. Salvador, o gol no B49, para o pushback acionamento, gate meia dúzia. Chamando 06. Só Juliette Romeu autorizado voar direto, ele é o de subida 065, repasse atingindo. Alfa, Juliette Romeu. Pushback 06, chama para o táxi. Posso passar atrás da companhia retaguarda, autorizado para chamar o táxi, B49. Juliette Romeu, 2345. Papa Romeu Serra, November Vitor, estamos em Recife, 126.85. 2685, já November Vitor. Salvador, azul 2704, puxa estacionamento no gate 3. O gate 03 vai ser de imediato? Só falta aguardar a remoção do finger, mas a gente tá pronto. Tem aqui reporte com totalmente pronto do 2704? Sim. Senhor, bom dia, gol no 759, ponto de espera, dá uma zero. Gol no 759, autorizado a linha AIDA, colapso no zero, vento 180 graus, 109. A linha decola no zero, gol no 759. O 2704 está totalmente pronto. Gente, inicia no 03, chama o Autoridade, chama o Capitão. Salvador, bom dia. Papa Romeu, Whisky Oscar Bravo? Whisky Oscar Bravo. Continue a aproximação, aguardo autorização de pouso. Na apresentação, não aguardo para aproximação de pouso. Isso que é o cabelo. Afirmo, vai para o pouso 1 no 0 ou 1 no 7? Pode ser 1 no 7? Pode, fica a seu critério. Cancela na presente e prossegue para 1 no 7. Gestão, cancela o plano nosso 37, autorizado base pela direita, 1 no 7, informe na final. Base pela direita do 1 no 7, formarei na final. Isso que é o cabelo. A 5 Lima, bate 3, para a posição número 11, bate principal. Autorizado, reporte para ingresso no bate principal, da Mike Bravo X-Ray. Reportarei no ingresso no bate principal. Para o táxi segundo 649, temos 3-1 a bordo. Altera confiança com 3 horas e 17 de autonomia. O 649 segue até o Través do gate 05, o no 649. Axel até o Través do gate 05, 649. Controle Alfa, Juliette, Romeu, estima o destino 1130. 1130 copiado, Alfa, Juliette, Romeu. Romeu. 308, 1759. Aqui, Juliette. Controle Gol 1759. 1759, contato a decolagem, submantém nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 1759. Aerotáxi Azul 2704, 106, bordo 3:35, Fortaleza. 97, bastante trabalho. Boa, isso é um abraço. Autorizado, pouso. 395, 1020, 04, 2704.